Yeah. Dollar G in the house. Superman. É hora de mudar o show. Só escuto o som. Todos sabem quem eu sou. Só escuto o som. Se quiser rap de verdade, levanta a mão. Dollar G, o melhor da cidade. Então vai. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Dólar de representa, arruma o primeiro lugar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Dólar de representa, arruma o primeiro lugar. Eu represento no mic fazendo som verdadeiro. Derrubo mais que strike enquanto eu faço dinheiro. Eu faço som o dia inteiro, nego, eu tô sempre a milhão. Eu sempre fui bem ligeiro, nego, então sente a pressão. Porque esse é o som pesadão, é a levada pesada. E se eu tô com o mic na mão, é a levada Al-Qaeda. Mas nada que você faça me impede nem me passa. Eu sempre lutei e ganhei, mas fui na raça tipo Felipe Massa. Acelerando em primeiro, meu som é foda, arregaça. Eu represento os parceiros que lutam com amor pela Zona Oeste. No estilo jogador, sei que sou o grande mestre. Só escuto o som, quem é bom vem pra cima. No rap tem que ter dom, não só ser bom pra fazer rima. Nas skins, nas batalhas, cortando uma esquina falha. Eu entrei pro rap cedo, sem cometer nenhuma falha. É hora de mudar o show, só escuto o som. Todos sabem quem eu sou, só escuto o som. Se quiser rap de verdade, levanta a mão. Dollar G, o melhor da cidade, então vai. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Dólar de representa, arruma o primeiro lugar. Dollar G in the building, hoje o chão vai tremer. Então escuta esse som que eu mando pra você. Que sabe que o meu som é feito nas ruas. Que sabe que é o som perfeito pras ruas. Então aumente o dólar de até estourar os falantes. Porque hoje eu tô brilhando mais que diamante. Se a caixa é resistente, então aumenta o crank. Porque meu som é quente, então sai da minha frente. Porque eu quero passar, eu tô criando a nova escola. Se não vai chutar pro gol, nego, me passa a bola. Represento em qualquer lugar, nada vai me impedir. Faço todo mundo curtir o mestre dólar de. O volume vai subir e as minas vão descer. Porque o som que eu faço é foda, não dá pra esquecer. Ninguém fica parado quando eu rimo no mic. Pode vir tudo junto que eu vou fazer um strike. É hora de mudar o show, só escuto o som. Todos sabem quem eu sou, só escuto o som. Se quiser rap de verdade, levanta a mão. Dólar de o melhor da cidade, então vai. É hora de mudar o show, só escuto o som. Todos sabem quem eu sou, só escuto o som. Se quiser rap de verdade, levanta a mão. Dólar de o melhor da cidade, então vai. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Dólar de representa, arruma o primeiro lugar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Ouve no falante dólar de representar. Dólar de representa, arruma o primeiro lugar.